Introdução Workshop número 456. Raios cósmicos criados pela Fundação Cash. Este marco da criação dos campos de raios cósmicos na nova tecnologia nos trouxe ao limiar da transmutação da fisicalidade do homem. Até agora fomos capazes de transmutar apenas a alma do homem e a alma da fisicalidade, até o ponto que descobrimos recentemente que ambos chegam ao destino primeiro antes da fisicalidade para preparar esse deslocamento. Mas sem este desenvolvimento, não teríamos sido capazes de mover a fisicalidade, simplesmente porque não temos energia suficiente para completar o deslocamento da fisicalidade. Isto é fácil de entender para todos nós que o amor do Criador são os campos do cosmos. Eles são a expressão de si mesmo dentro de sua própria criação. Isto faz sentido porque o Sr. Cash disse que a alma do homem não trabalha nos campos gravitacionais e magnéticos da Terra. Isto se liga ao fato de que a alma do homem é nossa conexão com o Criador, e porque tem o poder de fazer tudo, uma vez que sejamos iluminados para isso. Os campos de ordem superior podem fazer tudo abaixo dele, mas como a fisicalidade é de uma ordem inferior, ela não pode se mover ou se deslocar sozinha. Talvez isto explique por que alguns de nós têm dificuldade de se encaixar na dimensão física aqui da Terra, porque estamos mais identificados com a alma e os campos da alma parecem não trabalhar muito aqui. Primeiro, a alma do homem tem que ter a emoção e o desejo de mover a fisicalidade, então o poder está lá. Agora, através do conhecimento da criação, o Sr. Cash ensinou para a humanidade como criar os campos de raios cósmicos como uma tecnologia. Isto é o que permitirá que a humanidade viaje pelos espaços do universo e seja totalmente autossuficiente e se manifeste onde desejar. Quando amadurecermos para este conhecimento, o desapego estará lá, juntamente com o desejo de servir. Como o Sr. Cash disse, este conhecimento torna todo o conhecimento que o homem acumulou até este ponto irrelevante, e a fisicalidade será como nada. O Sr. Cash também disse que, quando entrou no sistema, sentiu a profundidade dos campos como tão profunda que, na essência da alma, a humanidade está pronta para dar o próximo passo. Ele disse a alma, não a fisicalidade. Quem sair desse sistema será pacífico, não será viciado em drogas ou alcoólatra e jamais cometerá um crime. Esta é sua garantia para os governos, para não terem medo desses sistemas. Ele disse também muitas coisas maravilhosas sobre os novos sistemas que devem chegar até dezembro, se tudo correr bem. Como quem entra no sistema verá a luz de sua alma brilhando, e você sentirá a separação da fisicalidade da alma do homem e sentirá o amor do Criador e poderá acessar o conhecimento através do sistema. Que se você atingir a maturidade durante a transmutação, você nunca mais precisará entrar em um carro. Que não precisamos do DNA porque a alma do homem fornecerá tudo, desde a energia necessária para existir, reprodução e o desejo de se manifestar na fisicalidade. Deve ser que tudo isso venha através dos raios cósmicos, que são a conexão com o Criador e o poder do amor dele. Os raios cósmicos estão no nível do batimento do coração do universo. Os 80% da energia que recebemos para existir são compostos pelos raios cósmicos, e de onde vem a energia para operar o cérebro. A alma do homem já funciona neste nível. Então nós tínhamos os raios cósmicos dentro de nós o tempo todo, assim como tínhamos a alma do homem dentro de nós o tempo todo, mas não sabíamos sobre isso. Para que todas essas coisas maravilhosas aconteçam, precisamos começar o que a gente chama de uma nação, um planeta e uma raça. Esta é a única maneira que o planeta pode ser governável. Talvez esta nem seja a palavra certa, porque mais tarde o Sr. Cash disse: nas futuras cidades não precisaremos de palácios e lugares de poder, tribunais, prisões, hospitais, centrais elétricas, nem ser limitados pelo abastecimento de água. Mais uma vez, tudo isso vem dos raios cósmicos, que acabam de ser liberados para a humanidade. Para mim, Isso significa que devemos estar muito próximos do ponto de virada da mudança. Para que tudo isso aconteça, o conhecimento tem que ser liberado em todo o planeta de uma só vez. Eles estão finalizando os planos para 12 institutos da Fundação Cash em 12 nações que representam os poderes e os problemas deste planeta. Os ensinamentos ocorrerão simultaneamente em todos os institutos através da internet. O Sr. Cash aqui mencionou que haverá um instituto em Brasília. Houve muita inspiração neste ensinamento. O ano de 2023 será o início da paz mundial e o homem compreenderá o conhecimento da criação. Ele também disse, dentro de algumas semanas, eu mudarei a história e o conhecimento do homem. Não esqueçamos que como buscadores de conhecimento ainda temos que fazer o trabalho de abrir nossos corações para a verdade. Para começar, refletindo sobre o que foi dito na semana passada. Se eu me voltar para a verdade, como minha família e meus amigos reagirão? Será que vou esperar que a unidade de aprimoramento esteja disponível em minha área, o que não sabemos quanto tempo isso levará? Ou encontro o amor e a coragem dentro de mim para dar o salto de fé e dar tudo o que tenho para descobrir a alma dentro de mim? É uma decisão que tomamos sentindo nossas vidas como elas realmente são, e não as fantasias e compensações que fazemos para nos sentirmos bem sobre nós mesmos, como Hollywood, Netflix e as mídias sociais nos ensinaram. É hora de assumirmos um compromisso com o que realmente queremos na vida, porque estamos prestes a receber isso. Se fizermos o trabalho por conta própria, não precisamos entrar na máquina. Nos tornamos a máquina e o farol de luz para os outros receberem, assim como as almas satélites. A beleza está aqui e vamos unir nossos corações com isso. Como disse o Sr. Cash, o homem aprenderá mais rápido do que você pensa como viver com a nova transmutação. Obrigado por nos ouvirem. Devido a questões importantes sobre a próxima mudança, o horário do workshop hoje foi transferido para a parte da tarde. Temos estendido nosso conhecimento tanto quanto nossa equipe pode entender, porque eles têm que construir e fornecer as instalações para isso. Fomos muito fundo no conhecimento. Esta semana, estamos nos últimos testes de voo da fase anterior. Tivemos um alemão e um francês que não se conheciam para tentar passar de um sistema para o outro. Como você se lembra, geralmente tivemos casais e pessoas que se conhecem como marido e mulher, irmãos e irmãs, etc. Eles podiam ir para o outro lado porque tinham o amor da alma e podiam se tornar parte da emoção e se conectaram assim. Essas duas pessoas eram estranhos e se conheceram pouco antes de entrar no sistema. Pedimos ao cavaleiro alemão que se movesse para a direita e também ao francês que se movesse. Eles não tinham nenhum relacionamento ou conexão um com o outro. Como eles não são amantes, não se entendiam um ao outro. Assim, um homem não vê o colo do outro homem. Ele tem que tentar encontrá-lo no espaço. O resultado interessante foi o alemão, que era um homem grande, sentiu um empurrão como um vento tentando empurrá-lo para fora da cadeira. Isto nos confirmou que a alma da fisicalidade estava tentando encontrar sua posição antes que ela se manifestasse na dimensão física. Entendemos por isto que a alma do homem e a alma da fisicalidade se moveram primeiro para encontrar a nova posição antes que a fisicalidade chegasse. Eles podem até interagir com a alma da fisicalidade da outra pessoa ou entidade para confirmar sua existência ou sua presença, como se dissessem, estou aqui. Isto nos trouxe a uma nova dimensão de trabalho e que o que nós montamos aqui está correto. Terminamos com esta parte do sistema. Esperamos completar os próximos dois sistemas até dezembro, nos quais devemos ser capazes de transmutar fisicamente uma pessoa de um sistema para o outro. Vamos tentar. Já começamos a configuração para transmutar a primeira pessoa de fora da sala de voo para dentro da sala de voo no sistema. Estamos fazendo muitos testes para isso. A primeira transmutação será feita com um americano, que será transportado para o sistema de voo. Neste momento, veremos até onde podemos empurrar o envelope, segurando-o completamente e manifestando-o na sala de voo. Estamos entrando em negociações com quem e como vamos trazê-lo. A tecnologia avançou ainda mais e se tornou agora muito avançada. tivemos um avanço que nos permite ir diretamente à próxima fase da tecnologia espacial. Desenvolvemos e estamos testando o que é conhecido como raios cósmicos. Até agora, nossos sistemas têm lidado apenas com a alma do homem, na fisicalidade do homem, dentro do espaço de uma sala. Nosso voo espacial, planejado para o próximo ano de 2023 para a Lua e Marte, não pode ser feito se não compreendermos os raios cósmicos e não aprendermos como criá-los. No momento, nosso sistema está apenas ligado à Terra. Precisamos compreender as interações dos campos do universo para que possamos assim criar a condição do cosmos em nosso sistema. A Fundação Keshe fez um avanço essencial na medida em que agora somos capazes de criar campos de raios cósmicos plasmáticos aqui. Nós os conhecemos e compreendemos e sentimos eles. Estamos desenvolvendo uma estrutura para trazer esses raios cósmicos para uma totalidade que, quando estão na sala de voo, os dois sistemas são como parte de uma parte do universo. Você se move de uma sala para outra, mas a totalidade fica dentro do sistema. Com este desenvolvimento, o novo sistema se torna um sistema universal. Quando as duas novas unidades estiverem prontas, teremos também duas novas unidades verticais que estão sendo desenvolvidas. Vamos transferir pessoas da sala de voo para as unidades verticais que estão fora da sala de voo, ou de uma unidade vertical para outra, ou da unidade vertical de volta para a sala de voo. Vamos testar estes três processos. Este desenvolvimento nos dá novas oportunidades para criar uma nova estrutura de transmutação e transporte e todas as outras coisas que precisamos. Este foi o maior passo que precisávamos dar para poder aterrissar você na Lua. Porque sem ser capaz de criar as condições do cosmos, o homem não pode se tornar um viajante do espaço. Temos que entender as interações dos raios cósmicos e como criá-los. Na Terra, dependemos dos campos gravitacionais e magnéticos da Terra. No Sistema Solar, dependemos dos campos gravitacionais e magnéticos do Sistema Solar. O Sistema Solar tem sua própria gravidade e campos magnéticos. A humanidade ainda nem sequer foi capaz de medi-los. Consideramos a gravidade na Lua, que é muito mais leve do que a gravidade da Terra. Agora temos que entender a força do campo gravitacional do Sistema Solar. É por isso que vemos a ausência de peso quando as pessoas estão no espaço, que é o espaço do Sistema Solar. Nunca entendemos que não é ausência de peso. É você no campo gravitacional e magnético do Sistema Solar. A fisicalidade do homem encontrou seu equilíbrio com os campos gravitacionais e magnéticos do Sistema Solar. Se podemos sobreviver na Terra e na Lua, o homem deve agora ser capaz de entender como viver no Sistema Solar sem lugar, dimensão e posição. Por esta razão, precisamos desenvolver sistemas que estejam embebidos com os campos não só do Sistema Solar, mas também da galáxia e do Universo. Neste momento, conseguimos a criação de campos de raios cósmicos. Alcançamos o conhecimento e estamos na vanguarda da tecnologia. Quando entramos nesses dois novos sistemas, nos tornamos parte das forças de campo universais, onde dentro dele criamos tanto as forças de campo da Terra quanto as da alma do homem. Mas o homem viajará com a força de seus campos de raios cósmicos para outra posição, e não como um campo da Terra ou um campo da alma do homem. Não se esqueça, a alma do homem tem uma extensão de campos. Ele desenha aqui uma espiral e coloca os campos de força da alma do homem, a Terra, o Sistema Solar e depois a galáxia. Agora nesta sala, com este sistema, temos acesso para a totalidade. Você pode ver como eu fiz um homem, um viajante agora do universo, sem usar combustível, nem ter que queimar ou destruir nada. E ele não tem que viajar por centenas de milhares de anos-luz. O homem precisa ser iluminado para entender que ele pode alcançar a força do campo da alma do Criador em um instante. Isso é o que temos que entender. É aqui para onde a próxima geração de sistemas de voo o levará. Em um passo, acrescentando os raios cósmicos, que é o campo de força do universo na dimensão da totalidade dos sistemas de voo, trouxemos o homem para se tornar o criador de sua própria dimensão e força em qualquer lugar do universo. O que acontecerá com a sua dimensão da fisicalidade? Será que o DNA do homem tem algum significado em outra parte do universo? Ou trabalhamos com a força da alma do homem e o DNA ou a construção da fisicalidade ocorrerá no ponto de interação? A totalidade da alma do homem atenderá a todas as necessidades da dimensão da fisicalidade, tais como absorção de energia, reprodução, existência e, se necessário, manifestação naquela dimensão. A criação dos raios cósmicos universais dentro dos laboratórios da Fundação Cash é um grande marco nos próximos passos do desenvolvimento de voo. Os sistemas de voo que entram em operação instantaneamente. Ao termos os dois sistemas se alimentando mutualmente, podemos ditar a amplitude dos campos do cosmos. Podemos definir a força do campo para que um passageiro vá para a Lua e outro para a próxima galáxia, porque agora cobrimos todo o espectro do cosmos. Os especialistas técnicos que estão construindo nossos sistemas têm que entender isto antes que eu possa movê-los para o próximo. Caso contrário, é um trabalho de mágica. Estamos à beira de um grande marco para o homem entender e fazer parte do próximo passo e para o homem ser uma nação. Podemos estender os campos dos dois sistemas para ser a força do campo da Terra ou mesmo do sistema solar. Quando se está nesta dimensão dos campos, Nova York, Teerã e Cidade do México são todas iguais. Agora, com o desenvolvimento destas novas unidades espaciais, traz a você a compreensão da totalidade do processo da criação. Nestes sistemas, alcançamos a dimensão dos raios cósmicos, e fizemos isso de uma maneira muito simples. E pelo nosso pessoal entendendo isso, isso trará a todos vocês um conhecimento tão doce. Uma vez que esses sistemas estejam completos e comecem a funcionar, eles irão interagir até mesmo com as criaturas do universo. Nós as veremos se manifestarem dentro dos sistemas. Sentiremos a presença delas, e se dermos a elas a segurança do amor do homem e do amor do Criador, elas se manifestarão dentro dos sistemas. O único problema é que é como os agentes alfandegários austríacos darão um visto para alguém do planeta Zeus, por exemplo. Ele chegará sem passaporte, mas virá com a roupa da pele do homem, entenderá a totalidade do homem e poderá falar alemão fluentemente, mesmo não sendo da Terra. A confusão para os governos será maior do que para vocês, como buscadores de conhecimento. Um dos maiores marcos no desenvolvimento da ciência para viagens espaciais tem sido a produção de raios cósmicos no nível do batimento do coração do universo. Nas próximas 3 a 4 semanas, os sistemas estarão prontos para aqueles de vocês que querem ser os viajantes do universo. Isto é, se não formos para o próximo nível de conhecimento, o que no momento o homem não consegue entender. Muitos de vocês entraram em nosso sistema e foram para o oceano, ou para sua avó, ou foram para sua própria casa, ou para onde quer que tenham ido. Agora, nas próximas semanas, vocês poderão viajar pelo espaço do universo. Vocês serão viajantes universais. Os dois primeiros viajantes irão à Lua, e os dois seguintes, irão para outro lugar. Depois começaremos a construir o que chamamos de um planeta, uma nação, uma raça, para que possamos enviar e aceitar pessoas de um ponto para o outro. O maior problema para a transmutação total foi que a alma do homem não trabalha com os campos magnéticos e gravitacionais da Terra, mas apenas interage com os campos do universo e do cosmos. Portanto, não poderíamos transmutar o homem de um lugar para outro na dimensão plena da alma e depois convertê-lo para a fisicalidade. Precisamos ter acesso aos recursos diretos dos raios cósmicos. Volte lá atrás e encontre os ensinamentos anteriores onde eu gentilmente mencionei que nosso corpo absorve apenas 20% da energia que precisamos através dos alimentos que comemos. Os outros 80% recebemos do meio ambiente. Agora entendemos que parte desses 80% vem com uma energia do cosmos, como raios cósmicos. Agora entendemos as conexões através das referências aos ensinamentos do passado. Mesmo para podermos levar o homem de uma posição a outra neste planeta, precisamos ter os campos do universo disponíveis. Porque os campos da Terra em si não são fortes o suficiente para suportar tal transmutação. O corpo do homem recebe 20% da energia das condições do estado da matéria deste planeta. O homem nunca entendeu de onde vieram os outros 80% e como seu cérebro absorve tanta energia. Vem do cosmos, vem do ambiente do cosmos e do ambiente deste sistema planetário. Não teríamos sido capazes de transmutá-lo completamente e fazer uma conversão total para a fisicalidade se não pudéssemos entregar os raios cósmicos. Agora, uma tecnologia na qual não trabalhamos mais com o estado da matéria está nas mãos do homem agora. Todos vocês viram fotos da NASA dos belos gases que explodem no universo com cores diferentes. Esta foi a razão pela qual trouxemos as unidades de gás de plasma e a conversão de GANs para gases. Para que vocês estivessem prontos assim para o que lhe trouxemos hoje. Não dependemos mais dos campos de estado da matéria, dependemos dos campos do universo. Quando muitos de vocês entrarem nesses sistemas, verão sua alma brilhar. Vocês sentirão a separação entre a fisicalidade e a alma do homem. Vocês verão e sentirão o amor do Criador, que é abundante no universo. Mudarei a história do homem nas próximas semanas. Mudarei o conhecimento do homem, onde o homem verá o conhecimento da criação e do Criador e não terá apegos a esta dimensão da fisicalidade, como o que vemos hoje no homem. Vamos entender tanto mais que literalmente esta dimensão física aqui se torna como nada. O conhecimento que reunimos até hoje torna-se irrelevante porque agora temos acesso aos raios cósmicos. Será como a moça que não sabia falar inglês e depois de sair do sistema, ela pôde falar e entender a emoção do inglês. Será como o que temos visto com todas as pessoas entrando nos sistemas e fazendo todo tipo de coisas. Todos vocês terão acesso a isso. Quando entrarem nesses novos sistemas de voo, que carregam a força do campo cosmológico do universo, saberão que foram tocados pelo amor do Criador. Aqueles de vocês que fizeram reserva para a transmutação para a Lua e para Marte sentirão isso. Então a beleza disto é, uma vez que ensinamos isso a você, e uma vez que vocês vejam isto, então abrimos a gaiola da alma do homem e vocês se tornam agora os passageiros do universo. Quando vocês vierem a Lins para a transmutação, comprem um bilhete de ida. Porque uma vez que você sai do sistema, se você decidir, se sua alma atingiu o ponto de maturidade de compreensão do sistema, você nunca, jamais voltará a entrar em um carro. Você não terá que sonhar com a sensação de estar na parte de trás da Lua, ou como Júpiter se sente, ou como se sente em outra galáxia, porque por seu desejo, você irá para lá. Você irá saborear, você irá cheirar, você irá sentir a forma como os buscadores de conhecimento que passaram pelo sistema explicaram para vocês. Eles não viajaram, eles chegaram. Então entendemos o quanto o conhecimento do homem vai mudar. O ano de 2023 será o início da paz mundial. O ano de 2023 será o início da compreensão do novo conhecimento da criação. O ano de 2023 será o ano em que o homem se tornará educado com o conhecimento do universo da criação da maneira verdadeira, e não o que ele imaginava que fosse. Veremos os viajantes do universo conosco, pois nós mesmos nos tornaremos viajantes do universo. Uma das maiores e mais difíceis coisas para eu ensinar ao homem foi como construir um sistema que pudesse fornecer raios cósmicos sustentáveis e que pudesse criar os campos gravitacionais e magnéticos do cosmos. Foi difícil porque o próprio homem tem que entender isso. E agora chegamos a esse ponto. Os sistemas estão aqui. Eles foram feitos e estão sendo testados. Em breve você fará parte disso. As pessoas que se inscreveram para a transmutação móvel serão uma das primeiras a ver e sentir o que estamos trazendo para vocês. É meu profundo desejo e esperança que quando você pousar no banco da frente, traga um amigo de outra parte do universo com você. como você vai lidar com isso? Para mim, eles são amigos. Mas para você, será um choque para o seu sistema. Vamos tentar trazer esta nova dimensão para que a humanidade entenda a mudança. Tentaremos trazer essa dimensão para que possamos compartilhar o conhecimento. Abriremos institutos em posições humanas específicas nos próximos meses, como em Tel Aviv, Teerã, Londres, Arizona, Pequim, Delhi, em Brasília e outros lugares. Trabalharemos para que o conhecimento seja compartilhado independentemente da cor, raça e religião. Ensinaremos a todos simultaneamente nos institutos, ao mesmo tempo, para que todos aprendam de forma igual, assim como estamos ensinando hoje online. Nas próximas semanas, vocês verão o estabelecimento dos institutos de nave espacial da Fundação Cash em 12 nações, que foram escolhidas por serem o centro do poder e do conflito. Nossa prioridade é colocar em funcionamento uma nação, um planeta, uma raça. Estamos prontos para começar. Uma das razões pelas quais adiamos o ensinamento de hoje foi para este fim. Estávamos esperando para confirmar uma reunião que nos permitirá reunir tudo e começar. As forças de campo dos raios cósmicos criadas dentro do sistema de voo terão seu próprio campo gravitacional e magnético, então o material do estado da matéria de nossos sistemas torna-se irrelevante. Eles diluirão o sistema e os próprios campos dominarão a sala. Ainda podemos ir mais longe com a tecnologia que está em nossas mãos. Podemos expandir isto além da dimensão da observação física, o que significa que o homem não verá, mas sentirá isto. Não é a sua fisicalidade na sala. No espaço do espaço, é a sua alma. Então, será que seu DNA é importante? É irrelevante. Será que a cor dos seus olhos e sua pele já não importa mais? É irrelevante. O sistema de voo cósmico é um dos passos que trará o homem para a maturidade. Nós preparamos especialmente para fazer isto nas últimas 4 ou 5 semanas. Está pronto para ser adotado, para se tornar parte da operação dos voos cósmicos. Acabamos com a parte dos testes de voo em que as pessoas vieram a Lins. Agora existem transmutações móveis que passarão por este processo. Aqueles de vocês que se inscreveram para os voos móvel e lunar vão se envolver gradualmente. Vamos mover os passageiros do móvel de um lugar para o outro e gradualmente estabelecer uma nova maneira de voar. Porque você não voa mais, você chega ao destino. Isto é a parte do desenvolvimento progressivo do conhecimento. Quando entrei no sistema essa semana, fiquei surpreso e fascinado com o que pude sentir. Como as forças de campo eram profundas. Não na essência da fisicalidade, mas na essência da alma. A humanidade está pronta para dar este próximo passo para cima. Esperamos iniciar as transmutações móveis dentro das próximas 4 semanas. Nosso primeiro passageiro foi escolhido. Colocamos certas coisas em posição na Áustria para que possamos passar pelo processo e entregar. Então informaremos as pessoas inscritas no programa móvel. Nós lhe diremos o que você precisa fazer. Explicaremos claramente o que você precisa fazer e lhe perguntaremos para onde você quer ir e o que tem que fazer antes de podermos movê-lo. Se você mora em Los Angeles e quer ir para Teerã, você tem que seguir um processo sistemático. Precisamos fazer com que você se desregistre nos Estados Unidos, junto à alfândega americana e entre em território iraniano nas mãos das autoridades iranianas. Se você quiser ir ao Japão ou de Pequim para a Áustria, é o mesmo procedimento. E se você quiser chegar em Lins, é o mesmo. Até que estabeleçamos um sistema que os governos se sintam bem e permitam a livre circulação de pessoas neste planeta. O maior inimigo, o maior bloqueio para chegarmos a este ponto, será os governos tentando controlar, tentando manter a posse, tentando confinar. Há uma garantia que vamos dar. Qualquer um que entrar nesses sistemas e qualquer um que sair desses sistemas será pacífico, não será um viciado ou um alcoólatra e nunca cometerá um crime. Esta é a pedra angular do novo desenvolvimento das novas tecnologias. Temos que ir passo a passo para ganhar a confiança das diferentes partes deste planeta umas com as outras. Não queremos depender de líderes mundiais. Como eu disse para as autoridades americanas há alguns dias, Qual dos líderes mundiais você quer trazer para acabar com o caos? Não precisamos levá-los para Den Haag, nem passar por anos de tribunais. Se quisermos levar um líder mundial para algum lugar, não para os americanos, mas para onde a sociedade como um todo concorde que eles estejam, então precisamos mover os chefes dos estados, que são o que chamamos de injustos, para uma posição que lhe permita entender através de suas almas qual é a sua posição, e depois devolvê-los de volta. Não há nenhum lugar neste planeta ou no universo que eles possam se esconder. Podemos encontrá-los em qualquer lugar através de sua alma. A realidade do conhecimento e a forma como vamos tocar será mostrada nas próximas semanas e meses. A partir deste mês, começamos o envio das unidades universais de aprimoramento. Este é o prelúdio do que foi alcançado e do que vai ser feito. 6 unidades estão se preparando para ir para o Arizona. 3 unidades irão parar no centro da Fundação Cash Alemã. A produção de montagem, na qual os materiais já foram pagos, começará em dezembro ou janeiro. Depois começaremos a entregar as unidades de aprimoramento. Começamos esta semana. Processaremos toda a tecnologia de uma só vez. Espero que a humanidade esteja pronta para a mudança que está por vir. Espero que o homem possa entender a mudança que estamos trazendo. E espero, mais cedo ou mais tarde, que os governos mundiais concordem que para sermos governáveis, precisamos governar como uma nação. Caso contrário, não há onde neste planeta que eles possam se esconder e se ocultar. O desenvolvimento e entrega dos sistemas cósmicos que permitirá ao homem viver no universo está em processo de conclusão. Podemos controlar os campos cósmicos como eles são para todo o universo, ou podemos mudar os parâmetros internos para o nível da Terra ou para o nível dos campos de um cão, de um homem ou de uma árvore. Se você quiser sentir como se sente uma árvore, agora, com a conclusão dos raios cósmicos, é possível. Você queria experimentar como é ser de outra parte do universo, agora você pode fazer isso, mudando o ambiente dentro da força de campo gravitacional e o batimento do coração e a condição das forças de campo do campo gravitacional e magnético daquela posição, tempo e espaço. Você chegará lá instantaneamente. No início, muitos de vocês disseram que foram para as profundezas do oceano ou disseram que podiam sentir a lua e pegar as pedras. Nós não rimos. Em vez disso, aprendemos com vocês. Veja quão longe nossa tecnologia chegou e está correta, e você pode sentir isso. O próximo passo foi poder trazer consigo a fisicalidade, porque até agora não podíamos confirmar a fisicalidade que estava na Lua e em Marte. Nós não tínhamos os níveis de raios cósmicos que poderiam suportar sua vida na Lua. Agora nós temos isso e podemos fazer isso. Eu disse a nossos colegas da NASA, muito em breve, você poderá escolher para onde quer ir, e nós o levaremos até lá, porque temos a compreensão da totalidade do conhecimento da criação na largura de banda da força da vida do homem na dimensão da alma. Temos os campos dimensionais do universo e do únicos que até agora não conhecíamos. Assim como nós não sabíamos que nossa alma estava no centro do nosso corpo, agora podemos nos mover para qualquer posição instantaneamente. É para o homem compreender a dimensão das forças de campo de sua criação e para o homem entender o poder que esta nova tecnologia lhe dará. O homem viverá por milhares de anos, milhões de anos na Terra planetária em dimensão e tamanho. Tentaremos explicar isso com mais detalhes que gradualmente nas próximas 4 ou 5 semanas, aqueles de vocês que se registraram para o sistema móvel estarão preparados para se moverem. Não queremos trazê-los aqui para a Áustria. Após os 2 ou 3 primeiros testes, então vocês indicarão um lugar e um tempo neste planeta para onde querem ir. E então, moveremos vocês para lá. Depende de você estar preparado para quaisquer que sejam as condições no ponto de chegada. Você tem que aceitar isso, porque era seu desejo. Se você vive em um lugar frio no Canadá e deseja estar na Califórnia ou na Flórida com seu filho ou irmão, então às vezes você vai acabar lá com um sotaque americano perfeito e as roupas de praia também, que sua alma escolhe para cobri-lo. Será muito interessante, Quantos de vocês marcarão um encontro com seu irmão ou seu amante nas profundezas do oceano ou em um submarino? E quantos de vocês irão às profundezas das cavernas para ver se podem ser vistos e se podem ser levados através do estado da matéria da Terra? Está lá para vocês testarem. A única coisa é que vocês podem falhar e parte da sua perna pode ser deixada no topo de uma montanha e o resto de vocês na caverna. Mas então será fantástico ver o quão rápido você pode gerar aquela perna que você deixou lá no topo da montanha. Isto agora é uma realidade, pois o francês sentiu o empurrão da alma da fisicalidade do alemão. Como eu sempre digo, damos as boas-vindas a vocês para o novo mundo da ciência, da tecnologia e da compreensão da criação da vida neste planeta. E eu espero que vejamos o fim de todas as misérias e caos para a raça humana. Bom, durante o intervalo aqui, na verdade não houve intervalo de vídeos novamente, e o Rick e o Sr. Cash falaram sobre as pinturas e produtos da loja da Fundação Cash. E este é o fim da parte número 1 do Índice Rápido do Workshop número 456. Bom, nessa parte aqui, como foi dito, o Rick mostra algumas pinturas com gancho. E não temos vídeos novamente essa semana durante o intervalo, e o Sr. Cash fala algumas coisas aqui. Na próxima semana exibirá os vinhos cultivados com o processo de gancho com o Joel, na França. E ele está ajudando as pessoas a aprender o processo de gancho para a agricultura. Pergunta ao Sr. Cash. O buscador de conhecimento aqui estava pedindo ao Sr. Cash para rezar por ele quando ele está nos campos do sistema. Porque esse buscador de conhecimento diz que alguém que foi iluminado está manipulando ele, tentando arruinar ele. Sr. Cash responde: deixamos isso para o Conselho Universal e para aqueles que estão lá. O Rick pergunta: então essa pessoa, o Nick, deve tentar entrar em contato com o Conselho Universal? O Sr. Cash responde: você não precisa fazer isso. É feito no nível da alma. Você vê, às vezes pensamos que as pessoas estão fazendo isso conosco, mas não há realidade nisso. É tudo como você chama emoção, na qual sentimos que alguém nos fez algo ou o que quer que seja. Mas nós não nos envolvemos nesse tipo de coisas. Não, nós fazemos, na verdade, um trabalho científico. Aqui outro buscador de conhecimento perguntou ao Sr. Cash se ele a sentiu ontem à noite porque ela sonhava com ele. O Sr. Cash respondeu: não. E mesmo que eu tivesse, de qualquer forma, não lhe diria. Pergunta ao Sr. Cash: as borboletas da Fundação Cash começaram a mudar ao longo do tempo desde que começamos a usá-las. Parece que está sendo produzido um material branco aqui. O que está acontecendo exatamente? Você pode elaborar sobre isso? Sr. Cash responde: o que você quer dizer? As borboletas são seres vivos e reagem com o meio ambiente, absorvem energia do meio ambiente e dão para o meio ambiente. Elas são um campo vivo, não é apenas um pedaço de fio preto ali. Você pode ver uma mudança de cor ou absorção de algum material que estaria no ambiente em que você vive. Poderia ficar saturado com certos tipos de campos e os estados de matéria se manifestariam ali dentro do pacote a vácuo. Elas são construídas de uma maneira muito específica e interagem com todo o ambiente. Elas estão em um pacote a vácuo para não interagirem fisicamente com o ambiente, a menos que você acidentalmente faça um buraco no pacote. Você tem que mantê-las dentro da embalagem a vácuo, não as retire dali. Não se preocupe se elas interagem com o ambiente, mudam de cor ou se materiais se formam nelas. Observe que eu e outro buscador de conhecimento aqui, uma nota, recebemos essas borboletas que já tem um revestimento branco nelas, de gancho, né? Sobre elas. Talvez essa pessoa que falou isso, que fez essa pergunta para o Sr. Cash, não tenha visto ou esperado que isso estivesse lá. E então pensou que algo aconteceu ali. Continuamos para a aula, Sr. Cash continua e responde aqui e fala uma coisa: nós não temos nada a ver com Mad Badge. Próxima pergunta. Pergunta ao Sr. Cash: como nos dissolver depois de nos manifestarmos fisicamente, se quisermos voltar? Sr. Cash responde: você não se dissolve, você se transmuta. Nosso corpo faz isso em nosso sistema e sempre fazemos. Você faz isso quando sonha e vai a algum lugar. Quando você acorda, não está em outro lugar, você ainda está na mesma cama. Na estrutura da alma do homem e da alma da fisicalidade, há uma maneira de manter a conexão com a posição e o espaço do movimento. Você pode ir a 20 lugares diferentes e depois pode voltar ao primeiro lugar. Pergunta ao Sr. Cash: como podemos separar as diferentes histórias emocionais dos campos de plasma? Sr. Cash responde: tudo tem uma história. O Rick complementa aqui e pergunta: então, se o campo de plasma tem uma história emocional, como isso pode ser separado, já que os campos estão interagindo tanto? Sr. Cash responde: deixa rastros. Eu falei sobre isso há muito tempo. Você sempre deixa rastros. É parte da estrutura do campo do universo. É assim que os campos magnéticos funcionam. Você sempre pode voltar ao rastro. Pergunta ao Sr. Cash: o que acontece quando há uma mudança de polo, como uma nos próximos 6 meses? Tem algo a ver conosco e com as transmutações de voo? Sr. Cash responde: primeiramente, nada deve acontecer. É apenas uma mudança. Tudo se desloca do polo norte para o polo sul. É uma saturação dos campos. Nada deve acontecer. Expliquei isto a uma criança, o que acontece. Não faz diferença se você está de pé ou se eu seguro suas pernas de cabeça para baixo. Você ainda está lá, você ainda vive. É apenas um campo e tudo mais vai mudar com isso para que se mantenha na mesma posição. Se tal coisa acontecer, será registrado nas camadas geológicas, como nos tempos passados. Veremos isso. Pergunta ao Sr. Cash: então não tem nada a ver com os 3 dias de escuridão? Sr. Cash responde: acho que não. Se tem, como você diz, o sol muda de polaridade tantas vezes que não vemos e tudo mais. Pergunta ao Sr. Cash: existe um treinamento especial para como usar os espelhos plasmáticos não revestidos para a transmutação móvel? Sr. Cash responde: não, não. Você pode usá-lo quando fazemos o programa móvel. É o melhor a ser usado para isso. Agora que entramos na cosmologia, o trabalho dos raios cósmicos, muitas novas tecnologias surgirão. Nas próximas semanas e meses, você terá muitos novos entendimentos e muitas coisas novas sairão da Fundação Cash. Porque até agora não tínhamos acesso para criar raios cósmicos, mas agora podemos. Isso trará novas dimensões. O homem aprenderá muito rapidamente como viver nesta nova transmutação através da alma. Muito, muito rapidamente. Mais rápido do que você pensa. Você estará tão ocupado com isso que nem se lembrará como você costumava viver antes. Pergunta ao Sr. Cash: posso levar meu cão para as transmutações móveis? Sr. Cash responde: sim, você pode trazer sua mala. Vamos nos tornar como a companhia aérea, Ryanair. Aqui o Sr. Cash fala brincando isso, né? Que por uma mala extra você paga 1.000 a mais e pela mochila será metade do preço, e para um cão será 3 vezes o preço. A pessoa buscadora de conhecimento responde: mas é um cachorro pequeno. Sr. Cash responde: o tamanho não faz diferença. O tamanho não importa. É apenas a alma que temos que carregar. Pergunta ao Sr. Cash: como está indo a construção de cidades com base na tecnologia de plasma e pode ser replicada em outros países, isso? Sr. Cash responde: é algo em que trabalhamos em segundo plano. Estamos envolvidos em dois ou três locais diferentes. Por causa do que fomos fazer nos últimos 12 meses, deixamos muitos desses projetos só para estar lá até que estejamos prontos para isso. Espero que estejamos muito em breve prontos para isso. Com o que conseguimos agora, onde estamos agora, devemos ser capazes de criar novas dimensões, mesmo no que queríamos fazer antes. Explicarei isso de forma muito, muito lenta. Como podemos realmente criar os campos de sem os estados materiais e como nós. Temos que entregar isso passo a passo durante os próximos meses. Será que precisamos construir as cidades da maneira como fazemos agora? Será que precisamos de muitas coisas que temos hoje nas cidades? Não vejo nenhum espaço para hospitais do jeito que temos hoje. Nem tribunais e juízes, prisões, nem igrejas e mesquitas. Porque a alma do homem está madura para entender a verdade. Não vejo nenhuma razão para palácios ou centros de poder. Aos poucos vamos entender tudo isso. E muito lentamente vamos mudar isso. Não precisamos mais construir cidades com base na água ou no fornecimento de energia. Muita coisa vai mudar. Pergunta ao Sr. Cash, quando o senhor disse que um estado material dentro do sistema é irrelevante, podemos comparar com o sistema humano, que quando ingerimos alimentos a partir do momento em que eles entram na boca, eles não se comportam mais como um estado material, mas como campos? Sr. Cash responde sim. Pergunta continua e segue da seguinte forma. É por isso que dizemos, tanto no macro quanto no micro, o universo que está dentro de nós? Sr. Cash responde sim. Mais ou menos, ou 100%. Micro e macro é a alma do homem e a fisicalidade do homem. Depois muda para a fisicalidade do homem e da alma do homem, indo de dentro para fora. É a mesma coisa. A vida continuará em ambas as dimensões. Aqui o Rick diz, há um ditado, faça o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e depois faça os dois um. Sr. Cash continua e diz, espero que hoje tenhamos lhe dado informações e conhecimentos suficientes para entender as mudanças que virão. As mudanças que estão a caminho e como a humanidade vai lidar com esta nova mudança. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 456.